É, você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para participar desta pedida, mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590. Ou, pelo nosso e-mail, você também pode solicitar músicas. O nosso e-mail é este, uspfm@sc.usp.br. Como já falamos, nesta segunda hora vamos com músicas carnavalescas. Vamos sim, nós vamos rodar agora com o saudoso advogado e cantor Mário Reis, aquele mesmo que vivia no Copacabana Palace, onde veio a falecer. Mário Reis era caixa alta no Rio de Janeiro. Mário Reis sabia das coisas boas e Mário Reis tinha um excelente repertório. Com sua voz intimista, ele canta em arranjo muito bonito do Maestro Gaia, do Lalá Lamartine Babo, Rasguei a Minha Fantasia. Gilberto Alves também era campeão dos carnavais. Gilberto Alves, com o seu grande sucesso, do Aníbal da Silva, Rosa Maria. Ainda para todos os nossos ouvintes que estão recordando os grandes sucessos carnavalescos, o rei da voz Francisco Alves, campeoníssimo dos carnavais. Chico Alves, aqui com a Orquestra do Borba, neste samba batucada do Paquito, uma apresentação. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço, cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço, cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Espalhaçado o ano inteiro sem parar, dei gargalhada com tristeza no olhar. A vida é assim, a vida é assim, o tempo é livre, eu vou desabafar. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço, cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, matei os guizos no meu coração. A minha fantasia, o meu palhaço, cheio de laço e balão. Saquei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Tentei chorar, ninguém no choro acreditou. Tentei amar, e o amor não chegou. A vida é assim, a vida é assim. Comprei uma fantasia de ferro. Maria, na beira da praia, a soluçar. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu, o nosso amor. Maria, na beira da praia, a soluçar. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu, o nosso amor morreu. Não sei ainda explicar qual a razão de Rosa Maria desprezar meu coração. Eu fazia-lhe toda vontade, será que ela tem outra amizade? Rosa Maria desprezar meu coração. Eu fazia-lhe toda vontade, será que ela tem outra amizade? Um dia me contei, Rosa Maria, na beira da praia, a soluçar. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu, o nosso amor morreu. Uma apresentação, depois um aperto de mão, foi assim que a nossa amizade nasceu. Mas a nossa felicidade durou pouco. Se eu não sou forte, meu bem, ficava louco. Uma apresentação, depois um aperto de mão, foi assim que a nossa amizade nasceu. Mas a nossa felicidade durou pouco. Se eu não sou forte, meu bem, ficava louco. Meu grande amigo, eu nem quero me lembrar. Procuro sempre ocultar o meu penar. Estou ficando acabado, mas não é devido à idade. Eu me acabei de saudade. Uma apresentação, depois um aperto de mão, foi assim que a nossa amizade nasceu. Mas a nossa felicidade já não foi. Thank you. verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade, nesta segunda hora, rodando para todos os nossos gentis ouvintes, somente sucessos carnavalescos, músicas que marcaram realmente o carnaval de salão em nosso país. Mas vamos nós com música, saudoso Breakout, que fez sucesso no Rio, pertencente ao cast da Rádio Nacional da Cidade Maravilhosa. Breakout aqui com Moser Brandão, do Armando Cavalcante, o seu grande sucesso carnavalesco, Maria Candelária, Quatro Ases e um Coringa. Este quinteto também fazia muito sucesso nos carnavais da vida. E esse conjunto canta do Peter Pan, uma composição que enaltece aqueles que estão pelas ruas apanhando papelão, apanhando plásticos e apanhando também coisas que ainda são benéficas. Apanhador de papel! Para todos os nossos ouvintes, selecionamos ainda em Arranjo do Zacarias o maior sucesso carnavalesco do Nelson Gonçalves, que é esta composição do Davi Nasser, aquele mesmo que nasceu em Jaú e que foi diretor da revista O Cruzeiro no Rio, Serpentina. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer só. A uma, vai ao dentista, às duas, vai ao café, às três, vai a modista, às quatro assina o ponto e dá no pé. Que grande vigarista que ela é. Maria Candelária é alta funcionária, soltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Candelária é alta funcionária, salvou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. A uma, vai ao dentista, as duas, vai ao café, as três, vai à modista, as quatro assinam o pão e dá no pé. Que grande vigarista que ela é, Maria Candelária, é alta funcionária, soltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Depois de encher o saco. Ai, que vida triste, tão cruel. É o homem que apanha papel. Sua profissão é um buraco, só pode ir pra casa depois de encher o saco. Um papel aqui, um papel ali, e quando o dia acaba o saco ainda está no meio. Um papel aqui, um papel ali, só lá pra meia-noite que ele está com o saco cheio. Ai, que vida triste e tão cruel. É o homem que apanha papel. Sua profissão é um buraco, só pode ir pra casa depois de encher o saco. E quando o dia acaba, o saco ainda está no meio. Um papel aqui, um papel ali, só lá pra meia-noite é que ele está com o saco cheio. Thank you. eu vi o regato chorando quando tu foste esbanhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia, em seu 13º ano pela Rede USP, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso intervalo e na volta, mais sucessos carnavalescos para os nossos dias.